Romeu, é confort, cadência da 2 mil pés, autorizada final do procedimento ELSX, reporte estabilizado localizador. É confort, autorizado 2 mil pés, para final do procedimento. NSX 314, confirme SP. Roger. Standby. 4710, chame torre 118, décima meia. 18, boa. Alfa Vitor Gillette, reporte na rotatória do Zapo Campo. Comparar na rotatória do Zapo Campo, Alfa Vitor. Boa tarde, Platanão 4710, continue a aproximação, reporte marcador externo, baixado e travado, ajuste 10 no 4. Tomarei passando 0347104. Salve Romeu, pronto para cópia. Autorizado Sirine, em vez de voo 045, vai prosseguir direto, sai no corredor Axé, curva direita, cabeceiro no 7. 0123 é o código, 1935 é o controle. Renegal da 014. Chané 6142, chame centro Recife, frequência 125 decimal 45, alternando no 26 decimal 85. Apatão Golfo Vitor Gillette, sabe do Alfa Campo? Afirmativo, visão pro campo, Alfa Vitor Gillette. Alfa Vitor Gillette, me torre 118 decimal 6. Operador em 118 decimal 6, Alfa Vitor Gillette. Alfa Vitor Gillette, curte a aproximação, reporte para ingresso na final da onda 7. Reporte para ingresso na final da onda 7, Alfa Vitor Gillette. 5627. 5627, tá, eu acredito que seja um pouquinho cedo pro plano do senhor. Pra que horas que é? Nosso PTO para os 47. É, realmente tá cedo, ainda não tem o plano. Assim que tiver, eu pago a cópia, tá ok? Sim, muito obrigado. Quilo Tango Romeu, copiar. Salvador Serra não vive, papapá, 2500 pés, sai nos corredores, checa curva direita, cabeceiro no 7. 0124 é o código, 1935 é o controle. Quilo Tango Romeu, cotejamento correto, confira por favor o POB. 5 a bordo. Acionamento táxi, decolagem com a torre 18-6, bom voo e só confirmando a frequência do controle 19-8. Onde a Juliette não me escuta? Só me tira uma pequena dúvida. O senhor fez uma CHG mudando o Vitor Mike Quebec para Vitorinha Juliette? Prossiga aqui o Tango Romeu. Autoridade de acionamento, chama para o táxi, quilo Tango Romeu. Vem, Charlie, Lima ao nome Pés após decolagem curva à direita no corredor Axé. 0161 é o código 1935 é o controle. Velocidade para 23 a mais. Vitor Nito Juliette, só confirmar na frequência do controle 198 no pátio 4, me confirma o Pelbic. Estamos tendo 2, 4. Sente, Romeu, até o Escatango. Se possível, manter a velocidade para sequenciamento, a número 2 na aproximação. Vai manter a high speed até o 4. Sente. Para autorização de prazo com o Ilhéu, 220. Voo no 649, tenha uma ótima tarde, está autorizado, Ilhéu. Nível de voo 240, vai prosseguir via Golf 677. A subida será da Euleda após direto Ilhéus, com a primeira curva à direita após a decolagem. 5170 é o código, 5170. E o controle em 198. Autorizado, então, 240 para Ilhéus, via Golf 677, saída da Euleda após Ilhéus. Primeira curva à direita, 5170, 198, controle, voo 1649. Gol no 649, apenas confirmando o nível 240, 240. 240. Correto, chame para puxar o questionamento. Tá, tá, Romeu, até o Escatango, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado ao localizador. Desce para 2 mil, reporte estabilizado ao localizador. Boa tarde, Pantanal, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, obrigado. NSX, pode ser 3,000 feet, NH1014. Boa tarde, Alfa Juliette. Siga, Vitor Juliette. Autorizado, acionamento, chama para o táxi, Vitor Indio Juliette. Next Eco, a pausa que chamei torre, 1 na noite, décima meia. Torre, 22. Eco, a hotel, acho que estava autorizada a final do procedimento RLS, é que você pode ser utilizado o localizador. Autorizado final do RLS, acho que você está esperando, já não tem a conta da estabilidade. CNS 6304, reduce speed, 1709. Negative, not smart, going to select 11. CNS 6304, vai turn in 5 space, maintaining presence ahead, limit localized. Ok, presence ahead, and limit localized correct, 6304. Gol 1807, reduz a velocidade para 200, nós é o número 3 na aproximação. Reduzindo, gol 1807. Cancelamento do plano. Oi, Salvador, Alfa Victor Juliette, na terceira milha, já visual e alinhando com a pista. Assistente, Alfa Victor Juliette, continue a aproximação, aguardando liberação para o pouso. Aguardar a liberação para o pouso, Alfa Victor Juliette. Alfa Victor Juliette, vocês consideram autorizado o pouso na pista 197, vento de 120 graus com 9 nós, ajuste no 04. Sempre pouso para Alfa Victor Juliette. Torre Salvador, o Eco Alfosca. Prossiga, Eco Alfosca. Possibilidade de ter o pouso na 10? Romeu, hotel de Catano, vetoração para interceptar o curso ao localizador, curva esquerda para 160, reporte estabilizado. 160 para interceptar o curso, logo que voltará estabilizado.

Pipa, sente. O Kilo Tango Romeu autorizado ingresso seguindo o tráfego na pista no 7, reporte alinhado, pronto. 1-1-8-6-6, boa tarde. 1-1-8-6-6, boa tarde. 6-6-6, boa tarde. 6-6-6, boa tarde. 6-6-6, estabilizado, sinal INS, cabineiro 90. A intenção é o pouso 90, bastante mundo está em cima. Sente, pousar na pista 10, sente. Continua a aproximação, vento de 120 com 09, informarei pista livre, hotel Oscar Tango. Sente, aguardando pista livre, hotel Oscar Tango. O Alfa Oscar Solo, aos 21, na libera direita, Solo 219. Sente, Alfa Vitor Juliette. Velocidade para 2509, é o número 5 na aproximação. Reduza. É com Alfa Oscar, parte 3? Negativo, é BTA. É BTA, não tem problema não. Pode prosseguir o táxi via Alfa, cruza o pátio principal e me chame na Lima novamente. Good afternoon, Canary, down 40, established. 6-4, roger, continue approach, runway 10, wind is 120 degrees, 10 knots. With runway VK to your Chanel 6314. Okay, stand by, runway 10, down 40. Hotel Oscar Tango, check frente pouso, 120 graus, 10 knots, em pouso autorizado, pista 10, Hotel Oscar Tango. Passou, checou, autorizado pouso, Hotel Oscar Tango. Da 2, esquerda pro A1 no 55. 155 descendo para 2000, reposta estabilizado. 155 desce 2000, rebotará estabilizado, o morro. Só vai ser o 7. Comandou o Chané 6326. O Chané 6326, sua identificação desce para 3000, ajuste 10, 14, sob vetor pro A030, seu limite ao localizador. Esquerda 030, limite ao localizador. Confirma a indicada que mantém. 305. Positivo, reduz para 2409, 6326. Reduz para 2409. Romeu Golf, reduz. Romeu Golf, 090, 020. Roger, Romeu Golf, descente 4000 feet, KNH1014. Controle com Voo 396, sendo identificação, autorizado chegada Mari, desça até nível de voo 060, que é legal 04. Chegada Mari, desceu 060, 1014, 1396. Gol 396, confirma sua velocidade. 270, 396, reduza para 250 nós. É número 6 na aproximação. Redução 250, 1396. Poxa, né? 6326190 nós. Voo 1807, de forma estabilizada. Hora estabilizado, 819, até nível de voo 070, que é legal 04. Para o passo 3, de apartamento. Hotel Oscar Tango, libere na próxima direita e prossiga táxi Alfa Quilo, passo 3. Táxi Alfa Quilo para o passo 3, de apartamento. Descent to 2,000 feet, KNH1014, report established on localizer. Descent to 2,000 feet, report established on localizer, KNH1014, on the way. 1396, desce até nível de voo, desce até 4 mil pés, que é legal 04. Confirmo, gol no 807. 807, desculpa. Gol no 807, continua a aproximação, reporte marcador externo baixado e travado. Vento é de 120 graus com 0 nós, ajuste no 0 no 4. Vento na porta anal externo. 6 na aproximação. Two three zero, roger. Vitor Lindo Juliette, decola de imediato. Juliette, autorizado decolado 1-7, vento de 130 graus, cono 0 nós, ajuste no 0 no 4. Lima Quilo Bravo, assistindo a identificação. Vou ir na proa de Mari para a chegada a Mari, reporte para a descida. Seguinte. Anemai, muito bem. Passo externo bastante travado, gol no 807. Gol no 807, continua a aproximação, aguardando pista livre. 07. E Fokker 100. Roger, for Honda Golf? Yes, the track information on the Golf. Alright, Honda Golf. Alpha Juliet, to gate 5. Alpha Juliet, stand 05, thank you, 604. 09. This is 1809, Honda Golf. 5491, desce até 4 mil pés, que é legal 04. 4 mil pés, 491. 198, Vitor Juliette. Curso. Habilitado, Jeremias 118.6, matou e vão pouso. Controle Salvador, Papatango, Vitor Juliette, colono. Matando Vitor Juliette, mantenha-se em condições visuais no meu pé e já posso parar da barra. No pista livre, ajuste no 0 no 4. Código 0130, me confirme o 4 PLB, por favor. Afirmativo. Cortejamento correto, acionamento táxi decolagem, agora com a torre 18-6. Do 432, essa está nível de voo 050. Gol 649, autorizado o acionamento na posição, chame para o pushback. 192, reduza a velocidade para 2009, está seguindo o tráfego 11 horas, 11 milhas, passando 2 mil pés com 180 de grau de speed. A 3192, reduza para 200 nós a velocidade. Drive e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. 5172 é o código, 198 é o controle. 10 norte. A aerobiota de Lima meia para voar trava até o Rio, posso. A saída vai ser Dump na curva na direita, após o Valeta, Leda Bridge. O transporte aqui 172, controle 98, Azul 4065. Azul 4065, cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Um 807, muito boa tarde. Táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 09. Sete, prossiga, Romeu, Papatango. Autoridade de estacionamento, chama para o táxi, Romeu, Papatango. Fala, doutor, cuidado de nós, passou para Romeu, Romeu Golf, sabe, são atrás, eu vou. Romeu, Romeu Golf, continue our approach. Stand by, secret for land, QNH 1014. É, stand by for, vou aqui, o Romeu Golf. Request visual approach to runway 10, dispatch now, other marker. Roger, continue approach, Romeo, Romeo Golf, send by to clearance for landing. Just confirm to Romeo Golf. Romeo, Romeo Golf, continue approach, send by to clearance for landing, QNH 1014. Okay, send by for runway 2017, Romeo Golf, it's like a right turn to the baseline. Avião 05-119-8. Prossiga, meu Bravosca. Reporte avisado, localizador. Para 2000, autoridade NS, informa no localizador, 139. Romeu Golf, base lag, you are now, report hold short runway 17, report short final, runway 17. Okay, so runway 17, report short final, Romeu Golf. 5491, deixa até 3 mil pés, QNH 1014. 3 mil pés, 491. Tá, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes. 4, Quarteirão do Quinto. Estamos, Vitor Indilete, informa o helicóptero do Guardião 05, no sentido contrário, cruzando a Bahia dos Santos, mantendo 500 pés. Torre Brasília, mostra o Salvador, 13192, habilitado, passando 5 para baixar, travado. 13192, continua a aproximação, ajuste no 04, aguardando pista livre. Comente 14, aguarda. Romeu, eu fiz uma short final, vou no I1, sorry. Romeu, Golf, clear to land, runway 17, wind 140 degrees, 10 knots. Clear to land, runway 7, Romeu. Sequência para coordenação. Para ingressar no pátio principal. Até a direita, vai estar fácil para prosseguir, eu tenho muito bem também. Manifesto da Gol. Visual, contrato, pegou 59. Azul 4032, para o localizador direita 050, reporte estabilizado. 4032, reduz a velocidade 200 nós. S35, conforme a April. E para informação, o portão previsto do senhor é o 01, deverá aguardar o início de táxi do Gol para prosseguir para o ingresso no pátio. Inicialmente, manter a posição na antes da Juliette. Certo, a 3, no pés, que é legal, 04. O 4065, ciente, aguarde 30 segundos para iniciar o pushback. Só tô verificando aqui o término do parqueamento do Gol para liberar seu pushback, tá ok? Ciente, aguarde o trip 5627, corrigindo 5241. Azul 4065, puxa, aciona no 8, chama pra Nishi Taxi. Doutor, boa tarde, Gol no 396. Gol no 396, boa tarde, continua a aproximação, reporte marcador externo, baixado e travado, ajuste no 0 no 4. Ok, trem baixo e travado, reportado externo, no 396. Do 4032, desça para 2000 pés, autorizado final, reporte avisado localizador. Trip 5491 estabilizado. Estabilizou o localizador. 5491, chame torre 18 desse 6. 186, obrigado. Expansão 1219. E Martilo Bravo, desce até 3, meu pé, que é negar no 014. Via 3192, prossiga via Alfa, mantendo da Juliette. Alfa, mantendo da Juliette, 3192. 5491. Trip 5491, continua a aproximação, reporte no marcador externo, baixado e travado, ajuste no 0 no 4. Botará, 491. Alô, é o 352, tá bom? Será que eu preciso de uma segunda pra finalizar você? Ou qualquer? Não vai ser preciso não, porque o Oxané vai pro portão 1 e vai ter que aguardar o início do táxi do Gol mesmo, não tem problema não. É, infelizmente, com esse trechinho aí interditado, complica pra todo mundo e atrasa, infelizmente, o voo dos senhores, né? Vai fazer o quê, né? Infraero.